Abalou, sacudiu, balançou, explodiu. O dance nacional, o sucesso continua pra todo o Brasil. Toca a corneta assim, vai! Abalou, sacudiu, balançou, explodiu. O dance nacional, o sucesso continua pra todo o Brasil. Abalou, sacudiu, balançou, explodiu. O dance nacional, o sucesso continua pra todo o Brasil. O sucesso continua, os DJs já estão ligados, os MCs estão afiados, galera do pancadão tá mandando o recado. Carro de som tocando e a galera vem pra rua, é o dance nacional, o sucesso continua, os DJs já estão ligados, os MCs estão afiados, a galera do pancadão tá mandando o recado. Toca a corneta assim. O paredão tocando.